Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 19. Como são fisicamente os seres de outros planetas? Pode escolher. Há tantas variedades de seres como espécies de vida em seu planeta. Na verdade, mais. Há seres muito semelhantes a nós. É óbvio, alguns são exatamente como vocês, embora com algumas variações menores. Como vivem, o que comem? Como se vestem, de que maneira se comunicam? Desejo saber tudo a respeito dos extraterrestres. Vamos, diga-me isso. Compreendo sua curiosidade, entretanto, estes livros não são para satisfazer sua curiosidade. O propósito de nossa conversação é dar uma mensagem a seu mundo. Só umas perguntas. É algo mais que curiosidade. Podemos aprender algo aqui ou, com maior precisão, recordar. Isso é na verdade mais necessário, porque não tem nada que aprender, a não ser simplesmente recordar quem são realmente. Isso o senhor expressou com muita clareza no livro 1. Estes seres de outros planetas lembram-se de quem são? Como poderia esperar, todos os seres em qualquer parte estão em diferentes etapas de evolução. Não obstante, no que vocês chamam aqui culturas muito evoluídas, sim, os seres lembram. Como vivem? Trabalham? Viajam? Comunicam-se? Viajar, como vocês o conhecem em sua cultura, não existe nas sociedades muito evoluídas. A tecnologia avançou e superou a necessidade de utilizar combustíveis de fósseis para pôr em movimento os motores das enormes máquinas que movem os corpos de um lado a outro. Além do que proporcionaram as novas tecnologias físicas, também progrediu a compreensão da mente e da natureza do físico em si. Como resultado da combinação destes dois tipos de avanços evolutivos, foi possível que os seres muito evoluídos armem e desarmem seus corpos à vontade, permitindo que a maioria dos seres nas culturas mais evoluídas estejam onde desejam estar, quando o desejarem. Incluindo anos-luz no universo. Sim. Na maioria dos casos, sim. A viagem a longa distância através das galáxias acontece como saltar pedras através da água. Não se tentou ir através da matriz, que é o universo, a não ser saltar sobre este. Essa é a melhor fantasia que pode encontrar-se em sua linguagem para explicar a física disto. Referente ao que vocês chamam em sua sociedade trabalho, não existe como conceito nas culturas dos seres muito evoluídos. Desempenham-se tarefas, e as atividades se levam a cabo, apoiando-se puramente no que há um ser gosta de fazer, e que considera a expressão suprema do eu. Isso é fabuloso, se as pessoas podem fazê-lo, mas, como se faz o trabalho servil? O conceito de trabalho servil não existe. O que vocês chamariam servil em sua sociedade, frequentemente é o mais apreciado no mundo dos seres muito evoluídos. Os seres muito evoluídos que fazem as tarefas cotidianas que devem fazer-se para que exista uma sociedade, e para que funcione, são os trabalhadores melhor recompensados, e mais condecorados ao serviço de todos. Ponho entre aspas a palavra trabalhadores porque para um ser muito evoluído isto não se considera trabalho, a não ser a forma suprema de autorrealização. As ideias e as experiências que os seres humanos criaram ao redor da autoexpressão, que vocês chamam trabalho, simplesmente não são parte da cultura dos seres muito evoluídos. O trabalho fatigante, as horas extras, a pressão, e as experiências similares autocriadas não são escolhidas pelos seres muito evoluídos, que, entre outras coisas, não tentam ir à cabeça, chegar ao topo ou ter êxito ou conceito de êxito. Como vocês o definem, é desconhecido para um ser muito evoluído, precisamente porque o oposto, o fracasso, não existe. Então, como chegam a ter os seres muito evoluídos uma experiência de realização ou de lucro? Não através da construção de um sistema elaborado de valores ao redor da competência, ganhar e perder, como se faz na maioria das sociedades e atividades humanas, inclusive, especialmente, em suas escolas, a não ser através de uma compreensão profunda do que o valor real é. Em uma sociedade de uma verdadeira apreciação de este, o lucro se define como fazer o que proporciona valor, não fazer o que produz fama e fortuna, seja ou não de valor. Então, os seres muito evoluídos têm um sistema de valores. Oh, sim, é óbvio, mas, em muito diferente da maioria dos seres humanos, o valor dos seres muito evoluídos é o que produz benefício a todos. Como nós. Sim, mas vocês definem o benefício de uma forma muito diferente. Vem o maior valor em quem lança uma pequena esfera branca a um homem com um taco de beisebol ou em quem tira roupa em uma grande tela, do que educar os filhos para que recordem as maiores verdades da vida ou em proporcionar o alimento espiritual da sociedade. Portanto, honram e pagam mais aos jogadores de bola e às estrelas de cinema que aos mestres e aos ministros. Nisto, estão atrasados, devido onde dizem que desejam chegar como sociedade. Não desenvolveram muito bem os poderes de observação. Os seres muito evoluídos sempre veem que é assim, fazem o que dá resultado. Os seres humanos com muita frequência não a fazem. Os seres muito evoluídos não honram aqueles que ensinam ou exercem o ministério, porque é moralmente correto, ou a fazem porque é o que dá resultado, dado aonde escolhem que se dirija a sua sociedade. Entretanto, onde há uma estrutura de valores, deve existir ter e não ter. Assim, nas sociedades dos seres muito evoluídos são os mestres quem são ricos e famosos, e os jogadores de bola são pobres. Não há não ter em uma sociedade dos seres muito evoluídos. Ninguém vive no fundo da degradação a que vocês permitem que caiam muitos seres humanos. Ninguém morre de fome, como os 400 meninos por hora, e as 30 mil pessoas ao dia, que morrem de fome em seu planeta. Não existe uma vida de desespero calado como existe nas culturas de trabalho humanas. Não, em uma sociedade dos seres muito evoluídos não existe o indigente nem o pobre. Como evitaram isso? Como? Aplicando dois princípios básicos, todos somos um. Há suficiente. Os seres muito evoluídos têm um conhecimento da suficiência, e uma consciência que o cria. Devido a que os seres muito evoluídos sabem que todas as coisas estão interrelacionadas, nada se desperdiça nem destrói dos recursos naturais de seu planeta. Isto faz que haja bastante para todos, portanto, há suficiente. A consciência humana de insuficiência, de não suficiente, é a principal causa de toda preocupação, de toda pressão, de toda competência, de todo o ciúmes, de toda a ira, de todo o conflito, e, finalmente, de toda a matança em seu planeta. Isto, além da insistência humana em acreditar na separação em lugar da unidade de todas as coisas, é o que criou 90% da miséria em suas vidas, da tristeza em sua história, e da importância de seus esforços prévios para melhorar as coisas para todos. Se trocassem estes dois elementos de sua consciência, tudo mudaria. Como? Desejo fazer isso, mas não sei como. Me dê uma ferramenta, não só trivialidades. Bem. Isso é justo. Eis uma ferramenta. Age como se. Age como se todos fossem um. Começa a agir dessa maneira amanhã. Considere todos como se você tivesse uma época difícil. Considere todos como se você desejasse uma oportunidade justa. Considere todos como se você tivesse uma experiência diferente. Tente. É só sair amanhã e tentar. Veja todos através de novos olhos. Logo, comece a agir como se houvesse suficiente. Se tivesse suficiente dinheiro, suficiente amor, suficiente tempo, o que faria? Que faria de diferente? Compartilharia mais aberta, livre e equitativamente? Isso é interessante, porque estamos fazendo exatamente isso com nossos recursos naturais, e os ecologistas nos criticam por isso. Quero dizer que agimos como se houvesse suficiente. O que é realmente interessante é que atuam como se as coisas que pensam que os beneficiam escasseassem, por isso vigiam seu abastecimento disso com muito cuidado, frequentemente, inclusive acumulam essas coisas. Entretanto, são desprendidos e rápidos com seu meio ambiente, com os recursos naturais e a ecologia. Só pode assumir-se que o meio ambiente, os recursos naturais e a ecologia os beneficiam ou que agimos como se houvesse suficiente. Não o estão fazendo. Se o fizessem, compartilhariam estes recursos mais equitativamente. Neste momento, uma quinta parte da população do mundo está utilizando 4/5 partes dos recursos mundiais, e não mostram sinais de mudar essa equação. Há suficiente para todos, se deixarem de esbanjar tudo isto entre as poucas pessoas privilegiadas. Se todas as pessoas empregassem sabiamente os recursos, usariam menos do que utilizam, e menos pessoas os utilizariam imprudentemente. Utilizem os recursos, mas não abusem deles. Isso é o que dizem todos os ecologistas. De novo me sinto deprimido. Continua me deprimindo. É especial, sabe? Conduz por um caminho solitário, perdido, e tendo esquecido como chegar aonde diz que desejas ir. Alguém chega e te dá indicações. Eureka! Está exaltado, não é assim? Não. Está deprimido. Surpreendente. Estou deprimido porque não vejo que sigamos essas indicações. Não vejo que desejemos fazê-lo. Vejo que partimos para um muro, e sim, isso me deprime. Não está utilizando seus poderes de observação. Vejo centenas de milhares de pessoas entusiasmadas ao ler isto. Vejo milhões que reconhecem as verdades simples que há aqui. Vejo uma nova força para a mudança aumentando em intensidade em seu planeta. Sistemas inteiros de pensamentos estão sendo desprezados. Estão abandonando formas de governar-se. Estão revisando políticas econômicas. As verdades espirituais estão sendo reconsideradas. A sua é uma raça que acorda. As indicações e observações destas páginas não precisam ser uma fonte de desalento, ou o fato de que as reconheçam como verdade pode ser extremamente alentador, se permitirem que isto seja o combustível que move o motor da mudança. Você é o agente da mudança. Você é quem pode fazer a diferença em como os seres humanos criam e experimentam suas vidas. Como, o que posso fazer? Seja a diferença, seja a mudança. Encarna a consciência de todos somos um, e há suficiente. Mude seu eu, mude o mundo. Dê a seu eu este livro e o material de todas as conversações com Deus, para que pudesse recordar uma vez mais como era viver como seres muito evoluídos. Vivemos dessa maneira alguma vez anteriormente, não é assim? Já tinha mencionado que vivemos assim alguma vez. Sim, no que chamariam tempos ancestrais e civilizações antigas. Quase tudo o que tenho descrito aqui ou experimentou sua raça anteriormente, agora uma parte de mim deseja estar ainda mais deprimida. Quer dizer que chegamos até lá, e depois perdemos tudo? Qual a razão de andarmos em círculos do modo como fazemos? Evolução. A evolução não é uma linha reta, agora tem a oportunidade de voltar a criar as melhores experiências de suas antigas civilizações, enquanto evitam o pior. Não tem que permitir que os egos pessoais e a tecnologia avançada destruam sua sociedade nesta ocasião. Podem fazer de diferente maneira. Vocês, podem fazer a diferença. Isso poderia ser muito excitante para ti, se permitir que o seja. De acordo, entendo. Quando me permito pensar sobre isso dessa maneira, entusiasmo-me. Farei a diferença. Me fale mais. Desejo recordar tudo o que possa sobre como fomos em nossas civilizações antigas avançadas, e como é hoje em dia com todos os seres muito evoluídos. Como vivem? Vivem em grupos ou no que seu mundo chamaria comunidades, mas em sua maior parte abandonaram sua versão do que vocês chamam cidades ou nações. Por quê? Porque as cidades chegaram a ser muito grandes, e já não apoiaram o propósito do grupamento, mas sim trabalharam contra esse propósito. Produziram indivíduos amontoados em lugar de uma comunidade agrupada. Acontece o mesmo neste planeta. Há mais sensação de comunidade em nossos povos pequenos e aldeias, inclusive em nossas áreas rurais amplas, que na maioria de nossas cidades grandes. Sim. Só há uma diferença respeito a isso entre seu mundo e os outros planetas que agora discutimos. Qual é? Os habitantes desses outros planetas aprenderam isto. Observaram com mais calma o que dá resultado. Por outro lado, nós continuamos criando cidades cada vez maiores, apesar de que nos darmos conta de que estamos destruindo nossa forma de vida. Sim. Inclusive nos orgulhamos de nossas classificações. Uma área metropolitana passa do número 12 ao número 10 em nossa lista de cidades maiores, e todos pensam que é um motivo de celebração. As câmaras de comércio o anunciam. É a marca de uma sociedade primitiva considerar a regressão como progresso. Já disse isso antes. Deprime-me de novo. Cada vez um maior número de vocês já não faz isto. Cada vez um número maior está criando de novo pequenas comunidades intencionalmente. Considera que deveríamos abandonar nossas grandes cidades e retornar a nossos povos e aldeias? Não tenho preferência por uma coisa ou a outra. Simplesmente faço uma observação. Como sempre. Qual é sua observação a respeito do porquê continuarmos emigrando às cidades cada vez maiores, apesar de que compreendermos que isso não é bom para nós? Porque muitos de vocês não compreendem que não é bom para vocês. Acreditam que ao agrupar-se em cidades grandes solucionam os problemas, quando só os criam. É verdade que nas cidades grandes há serviços, há empregos, há entretenimentos que não há, e que não pode haver nos povos e aldeias menores. Seu engano é considerar valiosas estas coisas, quando na verdade, são nocivas. Ah, o senhor tem um ponto de vista a respeito a isto. Confessou. Disse que cometemos um engano. Se você vai dirigir-se a São José, lá vamos nós outra vez, bom, insiste em chamar julgamentos das observações, e preferências às afirmações feitas, e sei que buscas uma maior precisão em suas comunicações, e em suas percepções, por isso vou apontar isto em cada ocasião. Se dirigir-se a São José, enquanto diz que desejas ir a Seattle, errado que a pessoa que lhe pede indicações diga que cometeu um engano. Essa pessoa está dando uma preferência? Suponho que não. Supõe que não? Concordo, não o está dando. Então, o que está fazendo? Só está dizendo o que é, já que eu disse aonde desejava ir. Excelente. Compreendeu. Já explicou isto antes, e repetidas vezes porque continuo voltando para a ideia de que tem preferências, julgamentos, porque esse é o Deus que apoia sua mitologia, e me colocará nessa categoria cada vez que possa fazê-lo. Além disso, se tivesse uma preferência, isso facilitaria tudo para ti. Não teria que supor as coisas, e tirar suas próprias conclusões. Só teria que fazer o que eu dissesse. É óbvio, não teria forma de saber o que é o que digo, porque não acredita que tenha dito algo durante milhares de anos. Por isso não tem outra alternativa que depender daqueles que asseguram que estão ensinando o que eu estava acostumado a dizer nos dias quando na verdade me comunicava. Inclusive isto é um problema, porque há tantos mestres e ensinos diferentes, como cabelos em sua cabeça. Está de novo onde começou, e tem que tirar suas próprias conclusões. Há alguma forma de sair deste labirinto? E do ciclo de miséria que criou para a raça humana? Alguma vez o compreenderemos corretamente? Não há saída e o compreenderão corretamente. Só tem que melhorar suas habilidades para observar. Tem que compreender melhor o que lhe serve. Isto se chama evolução. Na verdade, não podem compreendê-lo corretamente. Não podem fracassar. É só uma questão de quando, não de se. Não está acabando nosso tempo neste planeta? Se esse for um parâmetro, se desejam fazê-lo bem neste planeta. Isto é, enquanto este planeta particular os abriga. Dentro desse contexto, será melhor que se apressem. Como podemos nos apressar? Nos ajude. Estou ajudando do que supõe que se trata este diálogo? De acordo, nos dê mais ajuda. Disse recentemente que nas culturas muito evoluídas em outros planetas, os seres abandonaram também o conceito de nações porque fizeram isso. Porque compreenderam que um conceito como o que vocês chamariam nacionalismo trabalha contra seu primeiro princípio guia, todos somos um. Por outro lado, o nacionalismo apoia nosso segundo princípio guia, sobrevivência do mais forte. Exatamente. Separam-se em nações por motivos de sobrevivência, e de segurança, e produzem justamente o oposto. Os seres muito evoluídos se negam a reunir-se em nações. Acreditam em uma nação. Poderiam dizer que formaram uma nação sob Deus. É inteligente. Entretanto, eles têm liberdade, justiça para todos. Vocês a têm? Tem razão, o ponto é que todas as raças e as espécies estão evoluindo, evolução. O propósito de observar o que lhe serve, de levar adiante adaptações de comportamento parece continuar movendo-se em uma direção, e afastando-se de outra. Continua movendo-se para a unidade, e afastando-se da separação. Isto não é surpreendente, porque a unidade é a verdade final, e a evolução é só outra palavra para movimento para a verdade. Noto também que observar o que não nos serve, e fazer adaptações no comportamento soa suspeitosamente como sobrevivência do mais forte, um de nossos princípios guia. Assim é, agora é tempo de observar que a sobrevivência do mais forte, isto é, a evolução da espécie, não se obtém, mas sim toda a espécie tem perdido a esperança. Haver-se autodestruído. Ao chamar processo a um princípio. Fiquei confuso. O processo se chama evolução. O princípio que guia o processo é o que dirige o curso de sua evolução. Tem razão. A evolução é a sobrevivência do mais forte. Isso é o processo. Entretanto, não confundam processo e princípio. Se a evolução e a sobrevivência do mais forte são sinônimos, e se assegurar que a sobrevivência do mais forte é um princípio guia, então, está dizendo um princípio guia de evolução é evolução. Não obstante, essa é a informação de uma raça que não sabe que pode controlar o curso de sua própria evolução. Essa é a afirmação de uma espécie que se considera relegada ao estado de observador de sua própria evolução. Pelo fato que a maioria das pessoas pensa que a evolução é um processo que simplesmente continua, não é um processo que está sendo dirigido de acordo com certos princípios. Portanto, a espécie está afirmando, evoluímos pelo princípio de, bom, a evolução. Entretanto, nunca diz qual é o princípio, porque confundiu o processo e o princípio. Por outra parte, a espécie que compreende com claridade que a evolução é um processo sobre o qual tem controle, não confunde processo com princípio, mas sim conscientemente escolhe um princípio que utiliza como guia e dirige seu processo. Isto se chama evolução consciente. E sua espécie não chegou ali. Uau! Esse é um ponto de vista de conhecimento fantástico. Por isso deu a Bárbara Marx o Bardi aquele livro. Como eu disse, ela o chamou evolução consciente. É óbvio que o chamou assim. Eu disse a ela. Eu adoro isso. Então, eu gostaria de retornar à nossa conversação sobre os seres extraterrestres. Como se organizam estes seres muito evoluídos, se não ser em nações? Como se governam? Não utilizam a evolução como seu primeiro princípio guia de evolução, mas sim criaram um princípio baseado na observação pura. Só observaram que todos são um. Idealizaram mecanismos políticos, sociais, econômicos e espirituais sustentáveis em lugar de questionar o primeiro princípio. É semelhante ao que, no governo, por exemplo, quando só existe um de vocês, como governa a si próprio? Repita, por favor. Quando é o único que há, como governa seu comportamento? Quem governa seu comportamento? Quem, fora você? Ninguém. Quando estou sozinho? Se, por exemplo, encontrasse-me em uma ilha deserta? Ninguém fora eu governaria ou controlaria meu comportamento. Comeria, vestiria, faria exatamente o que desejasse, é provável que não me vestisse. Comeria quando tivesse fome, e faria o que me fizesse sentir-se bem, e são. Faria o que desejasse fazer, e parte disso ou determinaria o que pensasse que precisava fazer para sobreviver. Como sempre, tem toda a sabedoria com você. Já lhe disse isso antes, não tem nada que aprender, só tem que recordar. Assim é nas civilizações avançadas. Vão por ali nus, colhendo frutos, e esculpindo canoas. Isso soa bárbaros. Quem você acredita que é mais feliz, e está mais perto de Deus? Já falamos sobre isto anteriormente. Sim, falamos. É a marca de uma cultura primitiva imaginar que a simplicidade é barbarismo, e que a complexidade está muito avançada. Interessante, aqueles que estão muito avançados consideram justamente o contrário. Entretanto, o movimento de todas as culturas, o processo da evolução em si, é para graus cada vez superiores de complexidade. Sim, de certa forma. Não obstante, esta é a maior dicotomia divina, a maior complexidade e a maior simplicidade. Quanto mais complexo é um sistema, mais simples é seu desenho. Na verdade, é muito elegante em sua simplicidade, o mestre compreende isto. Por este motivo, um ser muito evoluído vive com grande simplicidade. Por isso, todos os sistemas muito evoluídos são também extremamente simples. Os sistemas de governo muito evoluídos, os sistemas de educação extremamente evoluídos, e os sistemas econômicos e religiosos muito evoluídos são todos eles elegantes e extremamente simples. Por exemplo, os sistemas de governo muito evoluídos virtualmente não incluem nenhum governo, salvo o autogoverno. Como se só participasse um ser. Como se só afetasse um ser. A qual todos os são. A qual compreendem precisamente as culturas muito evoluídas. Começo a juntar tudo agora. Bem. Não temos muito tempo. Tem que ir. Este livro está se tornando muito extenso.